Presta atenção, crianças. Deus não criou ninguém para viver sozinho. Vocês sabiam que cada bichinho tem um companheirinho? Vamos conhecer a vidinha na lagoa? Vamos! Um patinho na lagoa chama logo uma patinha. Dois patinhos na lagoa pra ninguém ficar sozinho. Um peixinho na lagoa chama logo uma peixinha. Dois peixinhos na lagoa pra ninguém ficar sozinho. Um sapinho na lagoa chama logo uma sapinha. Dois sapinhos na lagoa pra ninguém ficar sozinho. Vi um ninho de mafagafo com 7 mafagafinhos. Quando um mafagafava, mafagafava os mafagafinhos. Um sapinho na lagoa tocando sua viola. Que não se banhou, banhasse, que acabou-se a nossa história. Vi um ninho de mafagafo com 7 mafagafinhos. Quando um mafagafava, mafagafava os mafagafinhos. Um sapinho na lagoa tocando sua viola. Quem não se banhou, banhasse, que acabou-se a nossa história.